possible email mod, let's say the smaller Chandra mesh, se codificou desde logo a estar aqui conosco e deixar as outras tarefas que tem para fazer certamente parabéns a essas autoridades na sexta-feira de um espaço interno, verdade, mas pela sua dimensão e interesse, nós convidamos sempre outros interessados a também presentes e também pelo facto de muitos não poderem estar aqui, tomamos a iniciativa de tornar esse espaço mais interativo, utilizando o Facebook para que as pessoas possam interagir também conosco online. Quer dizer que este debate está a passar em tempo real. Nessa altura, outras pessoas poderão entrar e dar a sua contribuição. Portanto, o tema de hoje, como disse, vocês podem ver na tela, resultados da pesquisa sobre a caracterização do mercado virtual, que vai ser apresentado pelo Sr. Alexandre Ernesto, que, em termos de perfil, é um pesquisador e é professor no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, FOGO ISPTEC, é licenciado em Economia pela Universidade Católica e tem um MBA em Gestão e Finanças pela Universidade Católica, com beleza, e é mestre em Economia e Finanças. Portanto, como disse, hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre aquilo que foi um trabalho feito, creio que pela Universidade Católica, certo? Pela UCISA. Não sei se é a mesma coisa, mas há algumas informações que atestam que quase que 94% da força de trabalho em Angola é do setor informal. Ou está diretamente direto ao setor informal. Exatamente. 94% do trabalho está direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. E as estatísticas do censo falam em mais ou menos 72%. Portanto, estas e outras informações, melhor do que eu, o nosso preletor vai nos abordar e já estamos um pouco atrasados. Eu espero que vocês todos estejam preparados então para começarmos a nossa conversa, que na verdade é um espaço de diálogo, uma conversa amena, sem muitas formalidades, e então esperamos a participação de todos ao longo do debate. Mais uma vez, obrigado, então, e o espaço é todo seu. Muito obrigado, atestado. Acho que o convite foi bem acima da hora, na segunda-feira, mas ainda assim fiquei feliz por recebê-lo, porque eu acho que sempre que há a oportunidade de partilhar conhecimentos, ideias, receber também de vossa parte vossas ideias, suas contribuições, é bastante um momento positivo. Então, esse estudo, na verdade, foi realizado entre 2014 e 2015, mas os resultados só foram compilados o ano passado e divulgados numa sessão pública. Naquela altura, a UCISA, quando contactou-me, era já ter um material que servisse como indicativo das eventuais políticas que podiam surgir para atender o problema da economia formal. Então, foi-nos desafiado fazer um estudo com o objetivo de caracterizar o perfil do trabalhador informal, para tentar perceber, por meio desses resultados, que políticas seriam mais adequadas em função, digamos assim, da realidade do trabalhador informal. Então, foi com isso eu e a minha colega, no caso a Gorete Capito, desenvolvemos estudos, que depois de 3 anos foi efetivamente publicado. Então, eu vou tentar, de forma muito breve, passar para aqueles que são os principais tópicos, os principais resultados, porque é um estudo muito, uma solução para aí 100 páginas de relatório. Então, tentei resumir o máximo para trazer aquilo que foi significante, digamos assim, para a nossa discussão e eventualmente para o nosso entendimento. Sobretudo no atual contexto, né, passa a insertar um conjunto de políticas e estratégias para efetivamente dar solução ao problema da informalidade. Do ponto de vista da metodologia, nós procuramos abordar 3 províncias principais, Luanda, Benguela e Cabinda. Então, escolhemos essas províncias porque nós entendemos naquela altura que o problema da informalidade é muito mais latente nas grandes cidades. Né? Então, e a ideia também é recolher um pouco de característica que é daquilo que é o país. Então fomos navegando nessas 3 províncias e tentámos fazer que a nossa amostra fosse significativa, que efetivamente foi significativa. E dentro da nossa pesquisa depois fomos buscar um conjunto de realidades, do ponto de vista socioeconómico, político e por aí fora, dentro dos trabalhadores informais. então, e depois são os resultados. Na verdade, foram entrevistados cerca de 600 trabalhadores informais dos mais diversos ramos. Eu acho que alguns resultados são mais óbvios do que quem é a questão do género, né? Porque claramente no mercado formal a maioria dos trabalhadores são de género feminino. Mas o que foi mais surpreendente nos resultados é, digamos assim, a categorização das atividades pelas quais eles estão distribuídos, né? Nós não limitamos a. Nós não olhamos o mercado informal, digamos assim, na perspectiva dos retalhistas, mas em toda a sua dimensão. Então, isso foi um esforço tremendo. Então fomos desde os retalhistas até os roteiros, por aí fora. Quer dizer, todas aquelas cidades que efetivamente são económicas, mas que não estão devidamente formalizadas. Depois que a observação por si só permite observar que grande parte desses trabalhadores estão concentrados no mercado retalhista. E se vão perceber lá, lá para frente que, na verdade, este mesmo parte retalhista do mercado informal é a pessoa responsável pela movimentação da própria, das atividades económicas na própria atividade formal. Hoje em dia ninguém tem um supermercado, ninguém tem um armazém sem que os seus principais distribuidores sejam agentes do mercado informal. Esta é uma realidade. Depois também tentamos perceber a questão do nível de escolaridade. Né? É também fácil observar que grande parte desses trabalhadores tem uma educação débil, ou seja, a nível de ensino primário, ensino médio, com muita sorte do ensino médio, mas encontramos alguns que têm ensino superior. Quer dizer, e vamos perceber lá para frente, quer dizer, porque é pessoas que teoricamente, altamente qualificadas, estão a desenvolver atividades no setor, que é muito comum no nosso país. Agora, outro aspecto também que nos chamou a atenção, e era na perspectiva do rendimento, né? Nós, quer dizer, tem-se a ideia que o setor informal, digamos assim, para aquelas pessoas que não estão rendimentos, não são suficientemente capazes de suprir as suas necessidades. Mas nós conseguimos perceber que grande parte deles, quer dizer, consegue, no dia, ter pelo menos que um rendimento que é a variar entre 50 a 3.500 quadros por dia. E nós estamos a falar de rendimentos brutos. Quer dizer, se nós olharmos para aí, isso é mais daquilo que o salário mínimo da ação pública. Está a perceber? Quer dizer, que por essa perspectiva, aqueles são os rendimentos mínimos gerados pelo setor informal, são, quer dizer, compensam aquilo que é o rendimento que é pago pela função pública, que é o salário mínimo nacional. E aí vamos começar a perceber porque que há muita gente que tem uma atividade formal e ao mesmo tempo, quer dizer, nas suas casas, meus amigos de golfe, tem uma atividade que é informal. Porque na verdade é um mercado que há oportunidades, há rendimentos e esses rendimentos são muitas vezes que estão superiores àquilo que muitas empresas e o próprio Estado pagam. Isso depois diz-me muito acerca das vantagens, né? Se nos perguntares, uma das pessoas que se levantaram era relativamente aos desafios e oportunidades do setor informal. Quer dizer, se nós queremos trazer isso nessa perspectiva, está aqui claramente que há geração de rendimento. Rendimentos esses são superiores relativamente àquilo que é pago ou definido pela função pública, em termos de salário mínimo. É lógico que a questão do género também aqui é importante. Ainda no setor informal, percebe-se que os homens tendem a oferir melhores rendimentos que as mulheres, não obstante o facto de termos mais mulheres a desenvolver a atividade. Mas a razão também é que é lógica, tendo em conta a natureza das atividades. Os homens estão em atividades mais especializadas, né? Serviços de transportes, mecânica, carpintaria. Quer dizer, que em qualquer contexto tem certamente que é mais abonatório relativamente ao serviço de mercantis, que são desenvolvidos pela maioria das mulheres. Então, mas ainda assim é uma questão que se nós tivermos que definir políticas para a reconversão dessa economia, é importante que a tal igualdade seja garantida, porque esse processo de reconversão não agrava ainda mais a desigualdade da geração de renda entre mulheres e homens. Do ponto de vista da dependência, nós temos um aspecto, olhar para o trabalhador informal não só na sua perspectiva de geração e da forma como ele está a funcionar no mercado informal, mas a questão é, uma vez estando lá, quais são os benefícios de ter essa atividade para si e para aqueles que o rodeiam? Então, a ideia foi que está a perceber se essas pessoas têm dependentes familiares, se não têm dependentes, como é que eles alocam essas despesas. E que nós podemos saber que a maioria, quer dizer, tem dependentes. Então, quer dizer, esses dependentes, quer dizer, para tudo e mais alguma coisa, os rendimentos para os quais a família precisa, vêm todos diretamente do setor informal. Quer dizer, é uma atividade que beneficia o trabalhador e toda a sua família. Tá? Mesmo nas zonas mais urbanas, nós temos que filhos de trabalhadores informais que estão em colégio. Quer dizer, nós temos uma atividade que está a gerar riqueza para além daquilo que é dito oficial, mas essa riqueza está a alimentar muitas atividades formais, ou seja, faz parte da economia em si. Do ponto de vista da que foi surpreendente, né? Nós temos aqui um problema latente de residência no país, né? A verdade é que a maioria deles declara que tem casa própria, mas eu acho que é importante perceber aqui o conceito de casa própria, né? Eu posso ter uma casa própria, mas quais são as condições dessa casa? E as condições são precárias. Então, não obstante, eu deveria ter uma residência, fruto daquela atividade que desenvolve, ou seja, consegue pagar, construir uma casa, mas grande parte dessas residências que estão em áreas que quase sem urbanização, com assentamento básico, que em termos de indicadores de sustentabilidade, por exemplo, que é casas que de certa forma perigam até qualquer aquilo que tem a ver com os direitos humanos, são casas que vivem sem condições de algum. Todos, a maioria deles, quer dizer, tem acesso a tecnologias de informação, quer dizer, telefones, pagam TV por assinatura. Eu acho que isso também é visível, né? Se nós formos para qualquer bairro, para qualquer gente do informal, nós conseguimos observar, quer dizer, nós temos antenas parabólicas em todo qualquer canto. Relativamente ao tempo, fui surpreendido perceber que praticamente um quarto dos trabalhadores, quer dizer, estão há mais de 10 anos a desenvolver as atividades, ou seja, as pessoas estão mesmo a desenvolver carreiras no setor informal. Isso é um risco. O que é um risco? O setor informal, quer dizer, lógico, há um limite, assim como nós no setor forte, quer dizer, para ter um show de trabalhadores, algum dia temos que nos aposentar. Tá? Se eu estou há mais de 10 anos a trabalhar no setor informal, quer dizer, é toda uma vida, toda uma carreira. A questão é quais são as garantias que eu terei para quando chegar à idade de não ter mais força para trabalhar, poder me autossustentar. Tá? E se eu tiver que ditar, digamos assim, uma política de reconversão e de recuperação desses trabalhadores, como é que eu, que instrumentos eu vou utilizar para que quando chegar à altura essas pessoas que já estão há 10 anos a fazer essas atividades conseguem ter algum nível de compensação, né? Porque com certeza não terão, o dia que houver a tal formalização, não terão contribuído o suficiente, digamos assim, para terem uma aposentadoria que lhes permite subsistir. Então, essas questões também têm que ser muito bem analisadas e detalhadas. Quer dizer, que toda qualquer política de conversão e que traga essas pessoas para contribuidores na caixa social ou na segurança social, como é que nós vamos analisar todos esses aspectos? Então, é uma problemática e um desafio, digamos assim, bem disso. Lógico que a maioria diz que satisfeito com aquilo que tem com os seus rendimentos, né? Lógico que se eles conseguem suprir as suas necessidades das suas famílias, tem necessariamente ouvir existir um grau de satisfação. E aí, lógico, aí tem os benefícios e vantagens. Agora, não obstante eles estarem satisfeitos, quer dizer, eles têm dificuldades, as dificuldades são claras, são do rendimento baixo, as condições de infraestruturas. E entende-se aqui as condições de infraestrutura em todos os aspectos, quer dizer, desde a sua residência até o local de trabalho, desde as condições, por exemplo, do mercado em si, as condições de desabarcamento da mercadoria prima, por aí fora. Mesmo as infraestruturas que as administrações municipais dão para os desenvolvimento da atividade. Quer dizer, foi sempre uma das causas muito recorrentes apontadas por todos os trabalhadores informais. E, logicamente, a questão que é dos polícias e fiscais. Né? Quer dizer, isso é, digamos assim, o dia a dia. Do ponto de vista da valorização, qual era a ideia aqui? Eu acho que, independentemente da natureza que eles estejam a desenvolver, tende a haver aquele sentimento que é um trabalho culto. Mesmo para nós que somos utentes, quer dizer, nós muitas vezes reclamamos do excesso de ambulantes nas principais avenidas. Mas a verdade é que, para muitos de nós, quer dizer, há uma certa utilidade naquilo, quer dizer, há uma certa conveniência. E para eles também é importante saberem que, efetivamente, não obstante o nível de trabalho, que exista um reconhecimento por parte, digamos assim, das pessoas a quem eles prestam esse trabalho. Então, foi importante para perceber se eles sentem-se valorizados pela sociedade, porque se eles não se sentem valorizados pela sociedade, maior será a dificuldade em gerar políticas que os convencem, digamos assim, que a melhorar o processo de crescimento, de transformação da sua atividade. Porque o sentimento de valorização gera confiança. Tá? Então, nós vamos ver que a maioria sente-se, digamos assim, valorizado, mas há uma grande parte que não sente. Agora, uma nota aqui. Estamos a falar de resultados que foram compilados ou foram realizados em 2015, mas hoje estamos em 2019. Então, nós, em 2015, o país estava num outro contexto. Hoje estamos num outro contexto. Claramente que esse sentimento de valorização hoje é muito pior. Tá? Sobretudo por causa das últimas medidas que foram tomadas. Do ponto de vista da aquisição, aquilo que eu disse no início, né, na verdade, que é, são trabalhadores informais, mas todos eles que estão altamente que, ligados que, ao setor formal. Eles são informais no ato da sua comercialização, mas no processo de aquisição de produtos ou serviços, na verdade, quer dizer, o cliente é o mesmo, ou melhor, o fornecedor é o mesmo. Então, é uma atividade que é problemática, porque há um conjunto de rendimentos que estão fora do controle, porque dados em conta que, pelo menos no nosso país, entre 40% e 50% do PIB está na economia informal. Ou seja, a cada um dólar de riqueza que nós geramos, metade está a ser gerada na economia informal. Mas a verdade é que essa metade que está a ser gerada na economia informal, antes de se gerar, tem como fonte de fornecimento a própria economia formal. Quer dizer, eles são úteis. Tá? Porque se nós decidimos que não, temos que acabar com tudo, por isso simplesmente que o país não avança, os armazéns fecham, os supermercados não vão vender o mesmo ritmo, por aí fora. Tá? Agora, outro facto importante que nós vimos, percebemos, que grande parte desses trabalhadores estão no mercado informal, mas em algum momento da sua vida já estiveram em empresas que formalmente estabilizadas. Só que uns perderam o emprego e viram o mercado informal como solução, mas outros que, por livre, espontânea vontade, largaram os seus empregos e decidiram investir em outras atividades. Porquê? Rendimento baixo. Ou seja, olharam, viram que o mercado informal, os rendimentos são muito melhores do que o pessoal tratamento que é a sua anterior atividade. Ou seja, existem oportunidades lá. Tá? Então, porque num contexto como o nosso, em que as pessoas com alguma facilidade, digamos assim, são resistentes em largar, por exemplo, a função pública ou o emprego, tem aquela ideia de segurança, para se desenvolver uma atividade informal, que acredita que há maiores rendimentos, quer dizer que isso é uma questão de oportunidade, é uma questão de gerar políticas que permitem que essas pessoas estão lá sustentar os seus negócios e eventualmente que gerar empregos. Porque com um teste desses trabalhadores que estiveram lá e abandonaram exatamente que, para avançar com as suas próprias atividades. E é extremamente significativo. Muitos de nós conhecemos alguém que eventualmente trabalha numa empresa e em casa que, faz uns bolinhos, né, faz umas coisas de decoração. Quer dizer, e muitas dessas pessoas têm vontade de se dedicar que, a 100% àquela atividade. A questão é, não fazem porquê? Porque há desconfiança. Há um medo, quer dizer, não existe, digamos, um processo, digamos assim, que permite que sustentar e fazer com que o seu negócio que prospere para poder que avançar. Aquilo que muitas vezes pessoas chamam de espírito empreendedor, mas não é possível ter espírito empreendedor se não tens uma estrutura que te permite que gerar, digamos assim, que, atividades sustentáveis para que o negócio prospere. Do ponto de vista da avaliação de políticas governamentais, quer dizer, nós temos aqui que, já naquela altura, quer dizer, um terço dos entrevistados, quer dizer, não acreditavam na capacidade do governo em resolver os problemas. 2015, tá? Hoje é claramente pior. Isso não podemos discutir. Quer dizer, um terço já acreditava que o governo tinha efetivamente pouca capacidade para dar solução aos problemas decorrentes do mercado informal. E essa opinião vem porque nós em 2008 tivemos um conjunto de programas, né? De 2008 para 2012, para Fagro, Bues, ProPens, por aí fora. Todos esses programas têm como objetivo, que de certa forma, que é dar solução ou, digamos assim, incentivar a sustentabilidade desses pequenos negócios para eventualmente serem autossustentados. também tivemos a iniciativa, por exemplo, do BNA Banquita, que não era necessariamente com o objetivo fomentar a atividade informal, mas era que trazer que para a esfera que, formal todos aqueles pequenos negócios ou aqueles pequenos empreendedores que geravam aqui algum rendimento, mas que não estavam no sistema bancário. Eu acho que, no limite, indiretamente, era que, estando no sistema bancário, essas pessoas, quer dizer, teriam acesso a um conjunto de serviços que depois iam beneficiar as suas próprias atividades. Quer dizer, e isso quase que não se fez sentido. Quer dizer, é um programa que tem mais de 5, 6 anos. Daqui para, quer dizer, até o ano passado, quer dizer, o programa só conseguiu ter inserido cerca de 500 mil contas banquitas, quer dizer, 500 mil de contas banquitas. E dessas 500 mil de contas banquitas, quer dizer, não há resultados efetivos. Os bancos, efetivamente, tiveram okay, mais clientes, mas dessas 500 mil contas, quer dizer, quantos novos clientes vindos que, dessas pequenas poupanças foram capacitados para, digamos assim, incentivar ou fazer crescer os seus pequenos negócios por aí? Então, são questões, são resultados importantes para tentar perceber se aquilo que foi feito no passado teve algum efeito ou não. Eu acho que, do ponto de vista do género, os homens tendem, as mulheres em alguns casos tendem a ser bem mais críticas do que os homens. Isso explica-se porque elas são a maioria, quer dizer, muitas vezes sofrem mais com as inconsistências das políticas ou das decisões tomadas em torno da economia informal. E também é por causa do tipo da natureza das atividades, né? Os homens estão atividades mais especializadas, em que geralmente quer dizer, está fora do foco que é, dos fiscais, dos polícias, por aí fora. A maioria não conhece uma instituição bancária especializada em microcrédito, o que é extremamente grave, né? Porque são essas instituições especializadas para atender o problema do mercado informal, né? Dizer, se nós temos uma instituição como o Fiscrédito, o Banco do Estado, que agora já não existe, o Bairro Microfinanças, o Banco Sol, essas são as instituições que, dizer, por definição, estão orientadas para, digamos assim, para soluções de microcrédito. Mas a maioria dos potenciais clientes não os conhece. Tá? Quer dizer, que as instituições também têm que fazer a sua parte. Tá? Têm que andar mais, têm que estar mais próximo. Então, e isso torna-se um desafio, claro, né? Nem tudo pode ficar à mão do governo, isso é um fato. Então, as instituições também têm que fazer a sua parte. E estamos falando de instituições que já estão no mercado há algum tempo, sobretudo o Banco Sol ou o Bairro Microfinanças. Então, isso, quer dizer, tem que ser muito sensível em termos dos resultados, né? Eu acho que para chegar aqui foram as principais conclusões de todos. A primeira delas é que a atividade é responsável por garantir a sustento da família, né? Isso é um facto. Então, se ela é uma atividade que, na maior parte dos casos, é que garante o sustento da família, por definição, se nós olharmos aquilo que é os direitos humanos, ela é útil, é necessária. Então, deve sempre fazer alguma coisa que é para mantê-la, incentivá-la e, de momento, transformá-la. Alguns acreditam que a sua situação financeira melhorou, isso é um fato. Agora, nós temos aqui um fato que é importante: aqueles que trabalham no mercado de capitalistas, quer dizer, tendem a ganhar que é 10 vezes menos em média do que aqueles que desenvolvem atividades que é mais especializadas, ou seja, táxis, mecânicas, tudo por aí fora. Quer dizer, aí percebe-se porque é fácil, estamos a falar que é do tipo de serviço ou produto, digamos assim, que do custo implícito mesmo. Outro, quer dizer, constituem que um grupo de consumidores extremamente relevante que é para todas aquelas empresas que estão formalmente estabelecidas. E aqui um facto interessante, nós olhamos aquilo que é a história, por exemplo, da Movicel, da Unitel, nós vamos perceber que essas duas empresas, ao longo dos seus anos de existência, foram forçadas a adaptar os seus produtos e serviços que, em função daquelas pessoas que, de menor rendimento. E onde é que estão essas pessoas de menor rendimento? Geralmente, que é a maior parte da população que atua no mercado informal. Hoje está salvo de 500, já tivemos salvo de 300, por aí. É tudo a pensar que nesse estrato social. A mesma coisa acontece mesmo com a Shoprite. Se nós lembrarmos a Shoprite quando surgiu, estava assim, numa posição elétrica mais ou menos como temos o Quero hoje. A Shoprite há 10 anos atrás não tinha um conjunto de produtos retalhados como tem hoje, desde fresco. Hoje já tens alguém que trabalha no setor informal, em vez de comprar fresco à bancada na praça, vai à Shoprite. Tá? Quer dizer, há supermercados, há empresas que estão, digamos assim, a se adaptar à realidade. Quer dizer, isso é extremamente importante. Perceberam porquê? Grande parte, digamos assim, da capacidade de geração de receita, na verdade, que está nesse extrato. Depois nós temos aqui um fator extremamente importante, porque se nós tomarmos em conta apenas aquilo que são os rendimentos mais baixos, brutos, diários, oferidos pelo trabalhador informal, no setor informal, ele é pelo menos 4 vezes maior o salário mínimo da função pública. E estou a falar dos rendimentos mínimos diários, ou seja, no escalão mais baixo. Tá? Quer dizer, do ponto de vista prático, aquela senhora que está lá todos os dias vender o seu bombom com jeruba, se nós pegarmos aquilo que ela ganha em termos brutos diários, por mês todo, é mais daquilo que ela oferece função pública. Então, não se assustem no passado, quando nossos pais diziam que a minha mãe era quincalheira, a minha mãe era que vendia na praça, mas está aqui, conseguiu pagar aqui, nos estudos, isso aqui está formado. Isso continua a acontecer hoje. Tá? Só que hoje há muito mais vicissitudes no dia a dia, que a juventude pede-se. Mas os pais estão lá, continuam a ter capacidade de pagar a escola, eventualmente quê? Ir para as universidades, que ainda dentro desse caso. Nós vimos também que em meio de um trabalho informal está a desobrença de pelo menos cerca de 5 anos. Em termos de jornada laboral, trabalham mais. Tá? Quer dizer, eles fazem mais dinheiro que a função pública e trabalham mais. Porque podem começar às 6 e até quê? Às 20 horas. Tá? Quer dizer, eles trabalham em média pelo menos 10 horas. Cada trabalhador em média pelo menos 10 horas. Enquanto que a lei estabelece que 8 horas por dia, que é a função pública ou a lei geral do trabalho. Tá? Agora, outro fato é que a maioria nunca tentou licenciar a sua atividade. É lógico que nunca tentou porquê. Lembra-se do fato de que eles não acreditam. Parte disso é que é uma falta de conhecimento. Quer dizer, não acreditam que na capacidade do governo tem os seus problemas. Ainda há um sentimento de desconfiança. Isso é um problema que nunca vamos conseguir resolver se não houver confiança. Tá? Porque tudo, qualquer coisa que o governo tenta fazer, se não for devidamente esclarecido, motivado, cai na desconfiança. Então, o melhor é não fazer. Posto isso, eu acho que o que eu apontaria como os três desafios e oportunidades? Acho que a primeira vez que é a questão do ambiente de apoio à organização. Né? E, de certa forma, já existem várias iniciativas nisso, nós já temos várias associações de mercantis, ou de trabalhadores informais. Eu acho que isso é muito mais latente e visível que na área dos transportes. Né? Porque agora nos outros setores não temos. Mas eu acho que eu realizo mais porquê. Porque eles são forçados que, em função da conjuntura, né? Porque os fiscais estão sempre aí em cima, a polícia. Então, quer dizer, foram forçados que, a juntar-se, a criar associações para ter algum peso. Mas em outros setores mais frágeis, nós não vemos isso. Tá? O que seria extremamente importante. E essas associações funcionam. Nós, por exemplo, vemos com o exemplo a Amortime. Em todos os pontos de paragem de mototáxis, eles estão devidamente organizados. Até em Talatone. Eles têm um ponto aí na Bomba dos Imigrantes, todos em linhas, bem organizados, identificados. O polícia não já tem. No Ispitec, quer dizer, está a surgir também um ponto, todos em linha. Quer dizer, eles, até a forma como estão a surgir, está a ser em linha. Em Talatone tem cerca de 4 pontos. Isso quer dizer que as associações funcionam. Nós antes olhávamos para a atividade como são desordeiros, confusionistas. Quer dizer, ainda temos muito disso. Mas o facto de ter uma estrutura sobre eles, a organizá-los, funciona. Quer dizer, que se essa estrutura já consegue organizá-los, quer dizer, numa paragem limpa, de forma ordeira, em que respeitem a hora de chegada, como acontece num ponto de táxi. Quer dizer, nada os impede, o governo vem aqui em cima, dizer, não, agora façam isso, vamos tentar agora perceber quem são vocês, como é que vocês estão aqui a gerar receitas, quer dizer, vamos trazer os cá para dentro do sistema. É muito mais fácil, porque essa associação consegue controlar todos eles. E esse é o caminho que tem que ser conseguido, e se calhar, eventualmente, uma estratégia que é piloto, e que já estamos atrasados por conta disso. Tá? É a questão do treinamento apropriado. Né? Isso aqui é um problema. Né? Nós já tivemos, acho que nós recuamos um pouco no Plano Nacional de Desenvolvimento 2012-2017. Acho que do ponto de vista prático, eu acredito que foi o documento que trouxe assim, as principais bases para tentar dar solução ao problema da informalidade. Né? E lá nós encontramos o Papagro, o Peso e o companhia. Só que qual é o problema aí? Qual é a questão do treinamento? É que vez exato que dá a entender que todas essas intenções não acederam sequer de um estudo aprofundado que é sobre as reais necessidades dos trabalhadores informais. Tá? Então, e o que acontece? Às vezes vamos tendo medidas de vamos distribuir kit para aquilo, kits para aquilo. Se calhar muitas das vezes o problema não é só o kit. Não, é que está bom, aquele kit tem outro quê? Em que ponto? Será que aquele trabalhador informal ele ganharia mais a formação, digamos assim, tendo aquela formação para o fim daquele kit, ou tendo oportunidade para ter acesso, digamos assim, ao microcrédito? Porque muitos têm a ideia, já sabem o que querem fazer, então vão, digamos assim, aos muros, que vai daí, tenta dali, tenta do outro lado, e as coisas às vezes não funcionam como devem funcionar. Depois tem o problema, a questão da maioria das infraestruturas de serviço de apoio ou atividade informal. E o BUE aqui é um exemplo. Surgiu, mas quer dizer, em pouco menos de 2 anos que as coisas não avançaram e até hoje não percebemos porque que não funcionaram. Né? Elas, quer dizer, nós podemos elencar aqui várias razões, mas até hoje que não foi emitido um relatório de avaliação dos resultados do BUE. Tá? Quer dizer, isto colocamos aqui numa situação limitada. Porque nós não sabemos porque que não funcionou. Quer dizer, mas podemos então, eventualmente, que é novo um controlo de, na alocação dos recursos disponíveis. Mas isso tudo cai no campo da especulação, porque nós não vimos nenhum regulatório para abordar sobre isso. Então, eu acho que isso acaba também, quer dizer, fragilizar os próprios processos de melhoria. Outro aspecto, que na minha perspectiva é o mais importante, é a questão da educação financeira. Porque a verdade é que a maioria sobre os setores formais não tem disciplina financeira. Aliás, hoje, quer dizer, mesmo do ponto de aqueles que trabalham com finanças, com o banco, também não tem disciplina financeira. Então, imagina alguém que tem uma formação média, não sabe distinguir o que é receita, o que é custo, quer dizer, não sabe o que é receita, o que é custo. Porque para distinguir tem que saber o que é custo e o que é receita. Ele não sabe nem o que é receita e o que é custo. Ele só sabe o que é comprei, vendi. Por isso é que nós temos um fenómeno, é comum, eles começam com uma atividade, por exemplo, começam a vender peixe, para quando deu por conta, já está conseguindo vender peixe, porque não tem tempo para voltar a comprar peixe. Depois começa a vender fuba, ou, se for no caso da chaparilha, o que é que acontece com um? Se eu não tenho dinheiro, vou trabalhar um mês na casa de alguém. O primeiro salário você vem depois desaparece. Isso é certeza, ela vai buscar dinheiro, começa um negócio. Se o negócio não dá certo, volta de novo. Ou vai engomar, quer dizer, fazer algum trabalho. Quer dizer, isso é o quê? É o problema de gestão. E é lógico que isso é um problema que não se resolve só apenas que é com campanhas, né? Porque temos que poupar o porquinho. Não, quer dizer, acho que isso tem que ser daquelas coisas, tal como fez, por exemplo, na política da alfabetização, em que as igrejas participaram, da Igreja Católica, chamou em massa. Temos que encarar a educação financeira nesse sentido. É mesmo chamar as pessoas como se fossem ensinar A, B, C, D. Porque isso, rádio não funciona, televisão não funciona, quer dizer, cadernetas não funcionam, não. É mesmo catequese. Exatamente, quer dizer, isso tem que ser catequese. Porque olha só, as pessoas têm tantas limitações. Porque ela vendeu hoje, naquele mesmo dia ela tem que levar o dinheiro, tem que levar comida para casa. Yeah. Tem que levar fuma, tem que levar capoeira, tem que levar tudo, quer dizer, o frango tem que jantar, está absurdo? Porque tem que ter jantar naquele dia. Então, é lógico que com muita facilidade não consegue se distinguir o dinheiro que entrou daquilo que tem que sair para o sustento, daquilo que tem que sair que é para repor o negócio. Então, e depois fica um ciclo. Depois tem outra questão. Qual foi a outra alternativa que muitos encontram? Ok, já que eu não posso ir buscar dinheiro, digamos assim, por meio que temporariamente trabalho na casa de alguém, que chiquilha. Ah? Epá, mano, hoje és tu, amanhã és tu. Então assim, na verdade, estão todas aí enroladas na dívida. Tá? São em pequenas quantidades, mas porque quase todo trabalhador do mercado informal está nesse sistema. Mas qual é o facto importante aqui? É que eles reconhecem que a necessidade de ter acesso à liquidez. Tá? Quer dizer, eles têm noção da importância da liquidez. Tá? Eu não tenho dinheiro agora, mas a mana tem dinheiro. Mano, vamos fazer a nossa chiquila. Quer dizer, que isso é um negócio que, efetivamente, quem tem que estar lá a fazer isso? são os bancos, tá? Os agentes de microfinanças, porque elas têm noção disso e pagam juros, tá? Pagam juros. E outra questão também, lógico, é se nós queremos levar uma educação financeira para que as pessoas tenham acesso ao sistema e tenham a capacidade, digamos assim, de gerir as suas microfinanças, se elas realmente conseguirem dominar isso e querem expandir a sua atividade, não tem como expandir a atividade sem, por exemplo, muitas vezes que tem esse problema aqui, que é do tipo de propriedade. Há pessoas que têm capacidade, são aquelas mais sofisticadas, no setor da confeitaria, né? As pessoas têm, as pessoas que fazem bolos em casa, têm espaço, decoração, quer dizer, mas as pessoas não conseguem fazer crescer o negócio, se, até têm a capacidade de ter acesso ao crédito, mas têm problemas colaterais. O que é que eu vou oferecer como garantia ao banco? Tá? Muitas vezes a única coisa que eu tenho é uma casa, eventualmente é um terreno, mas tu não tens o direito de propriedade. Quer dizer, tens o direito de superfície, mas não tens o título de propriedade. Quer dizer, isso também é um entrave. É um entrave, por exemplo, de pequenos negócios. Tá? É, por isso é que é extremamente difícil abrir um pequeno negócio. Agora, o que eu aponto como oportunidades? Eu acho que falar de oportunidades, na verdade, é perceber aquilo que são os factos concretos hoje no mercado global. Nós temos, por exemplo, de emprego, 3,5 milhões de jovens estão no mercado informal, de 15 a 24 anos. É muita juventude no mercado informal. Muita juventude. Quer dizer, fazer coisas, digamos assim, qualquer política bem instruída, com tudo o quê? De dar formação ou, digamos assim, de garantir que esses trabalhadores informais, sobretudo jovens, consigam manter-se nesse mercado e ao mesmo tempo evoluir. Para a economia formal, primeiro que está a conversar sobre atividades, é benéfico, porque é muita juventude, tá? Porque 3,5 milhões, há países que não têm 3,5 milhões de habitantes, nós temos 3,5 milhões de jovens, mas jovens de facto, tá? De 15 a 24 anos, a desenvolver atividades no setor informal. Depois temos a questão que emprega até 60% da população economicamente ativa. Quer dizer, nós temos um país com uma taxa de desemprego que é aproximadamente 29%. Tá. Então, qualquer coisa que não seja feita, digamos assim, para garantir que essas atividades sejam efetivamente reconhecidas e que tenham o potencial de gerar mais empregos, é só tornar o país pior do que já estamos nesse momento. Tá. Se nós queremos criar mais empregos, pela situação económica do país, não temos como criar mais e melhores empregos resolvendo o problema da informalidade. Eu acho que, mesmo para aquelas pessoas que estão hoje nas universidades a estudarem, as soluções de emprego, muitas delas, estão no setor informal. Tá? E quando eu digo isso, não estou a falar no sentido de ser ambulante, não. É mesmo de criar soluções para atender a problemas concretos. Tá? E muitas dessas soluções estão lá. Tá? Que já são, digamos assim, realizadas que é por pequenos operários, sanetes, por aí fora. Tá? Depois temos aqui um fato que é também importante a ver, dizer, só em Luanda, 50% de toda a distribuição alimentar é garantida por setor informal. Tá? Provavelmente esta água até chegar aqui passou, digamos assim, na mão de um trabalhador informal. 50% de todas as atividades, ou seja, se vemos que amanhã nenhuma senhora vai para a praça, ninguém faz nada, o país vai parar, assim como o país para quando os táxis estão de greve. Porque 70% de todos os serviços de transporte são garantidos pelos trabalhadores do setor informal. 70%. Tá? Quer dizer, não tem como o governo não ser parceiro desses agentes. Tá? E a associação, no caso dos taxistas de Luanda, já existe há anos, pelo menos há mais de 15 anos. Então, a questão é, nesses 15 anos, que tipo de aproximações, para além daquelas, não, quando há crise de preços, para digamos assim, reconverter aquelas, fazer a conversão daquelas atividades. Porque só a negociação entre o governo e as autoridades com a ATL, quando há tentativas de aumentar preços, ou de encurtar rotas. Tá? Porque a única coisa que eles pagam, pagam as taxas de circulação, pagam as licenças de táxis, de seguros, mas não pagam nenhum imposto tipo que, aos rendimentos que eles geram ou à sua própria social, que são muitos. um táxi pode fazer em média, que é dependendo da dimensão, que é entre 20 a 40 mil kwanzas dia. Estamos falando muito dinheiro. Quer dizer, isso, quer dizer, é um problema muito sério. Então, isso para dizer o quê? Para mim, a oportunidade do setor informal é resolver os problemas que nós temos hoje. Nós hoje temos problema de emprego, nós hoje temos problema de pessoas, quer dizer, de baixa renda, as pessoas que estão na função pública de algumas empresas não estão satisfeitas com o momento que têm, mas ao mesmo tempo não se sentem seguros o suficiente para abraçar que a aventura que desenvolver uma atividade. Eu acho que, assim, toda e qualquer política que nós fazemos, ou que nós criemos para atender e dar segurança ao poder informal, vai, digamos assim, vai criar espaço para o surgimento de novos mercados. Nós hoje, quer dizer, tem o PAP, que parece ser um programa, digamos assim, muito importante. E eu digo que parece ser porque eu acho que, pelo menos, a informação que eu tenho sobre o PAP até agora é aquilo que saiu nos órgãos de comunicação público, né? Nós temos informação sobre o lançamento do programa, aquilo que são os principais objetivos do programa, né? Geração de quase 500 mil postos de trabalho, um orçamento para aí de 58 milhões de dólares. O que nós não sabemos é o como é que isso vai ser feito. E eu acho que, mas ainda assim, eu estou extremamente positivo, relativamente que há um problema dessa natureza. Agora, estou receoso é com como, né? Eu acho que seria importante que essa informação do como vai se alcançar isso fosse disponibilizada. Até porque o governo está, digamos assim, tá com intenções, digamos assim, muito latentes relativamente à problemática da informalidade. Então, do ponto de vista prático, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Era mais um overview sobre aquilo que foram os resultados das pesquisas, aquilo que eu acredito que sejam as oportunidades e os desafios. Para que a partir daqui consigamos ter aqui uma conversa, um debate em torno da real problemática do mercado informal. Então, para aqueles que eventualmente tenham interesse em ler o relatório na íntegra, ele está disponível online, né? Podem baixar usando qualquer um desses links, porque ele foi um relatório de distribuição gratuita pela Open Society. Então, ele está inteiramente disponível lá, como vão poder aprofundar melhor o estudo, porque nós tivemos o cuidado, numa primeira parte, de fazer todo um diagnóstico de todas aquelas que foram as medidas de política desde os anos 90 até 2015, com a intenção de dar tratamento ao problema da informalidade, desde o aspecto legal, quer do ponto de vista governamental, como do ponto de vista das instituições financeiras. Daí consegue perceber o caminho que o país teve a percorrer no âmbito do ponto de vista da legislação e de políticas, bem como de intervenções de algumas instituições financeiras para, digamos assim, ajudar a formatar ou ajudar a conversão da economia informal. Muito obrigado. Bom, então está aberto o debate. Muitas questões foram levantadas e certamente suscitou dúvidas. Eu prefiro não ser primeiro, porque um pouco suspeita de ser primeiro. E vou dar a palavra a outras pessoas que queiram falar. Então, vou passar a palavra à senhora. Só um pouco de informação. Os valores indicados, por exemplo, de 5 mil contos por dia, são de 2015. Exatamente. Ok, sobre naquela altura, há 5 mil kwanzas que tinham um valor de mais ou menos $50. Exatamente. $50. Exatamente. Mas tem uma impressão sobre o rendimento diário hoje em dia? Eu não tenho, mas a questão, é lógico que em algumas atividades, tendo em conta aquilo que do ponto de vista econômico, nós queremos perceber que aumentou serviços de transportes. Claramente, com o rendimento médio o diário aumentou, porque o táxi só está mais caro naturalmente que aquilo que aconteceu. Que é a mesma coisa que acontece nos serviços mecânicos, porque naqueles serviços mais especializados. Agora, por exemplo, os serviços rentalistas, onde se concentram a maior parte dos trabalhadores informais, se olhar para o ponto de vista da aquisição do produto, claramente também aumentou, né? Porque está tudo mais caro. Fator preço, inflação, está tudo mais caro. Agora, a questão é, do ponto de vista que, da representatividade deste rendimento, eventualmente não, né? Porque da mesma forma que está tudo mais caro para quem compra, e também está mais caro para quem vende. Porque eu estou a oferir isso, mas esse dinheiro tem que ir para algum lado. Tá? Então tem essa questão toda. E também temos que perceber que hoje temos muito mais pessoas no mercado informal do que tínhamos há 4 anos atrás. Temos quase todos os dias que tem empresas que ou a fecharem ou, digamos assim, a gestão pessoal. Quase todos os dias nas redes sociais nós temos relatos que, de empresas públicas e privadas a reclamarem que estão há 24 meses, 4 anos sem salários. Ninguém fica 4 anos sem salários e continua vivo. Em algum sítio as pessoas estão a buscar rendimento. Quer dizer que para aquele mesmo Kwanza que existia há 4 anos atrás disponível no mercado informal, não está aí só para aquela mesma pessoa. Quer dizer, temos que ter mais pessoas lá a lutarem para aquele mesmo quanto. Isso é claro. Quer dizer, hoje, é aquilo que eu disse, se nós hoje temos mais paragens de Ambotranca a crescer de forma normal, quer dizer, isso explica por si só o fenómeno da questão do desemprego. Há 3 anos atrás era impossível vermos o papadas a circular em cada zona. Hoje só naquela zona entre o Ispeteco até o SIS, temos 4 pontos. 4 pontos que é com pelo menos que 6 a 10 motas paradas à espera do cliente, enquanto os outros já saíram. Quer dizer, a disputa é maior. Eu acho que a tendência do crescimento urbano se tem cada vez mais potencial vai mudar mais nos próximos anos, até 2030. Teremos acima de talvez até 50 milhões de habitantes, podemos chegar a isso. Então, há uma possibilidade das grandes cidades continuarem a ter esses desafios aqui, porque a população vai aumentar, as pessoas saem do campo para as cidades, e mesmo a própria cidade, não só essa imigração do campo para a cidade, mas o próprio crescimento natural das pessoas aqui na cidade está cada vez mais acelerado. Mas não é sobre isso que eu queria colocar a minha questão, em relação ao pequeno comentário, mas sobre a cultura financeira das pessoas. Eu acho que, como eu disse, concordo consigo, tem que ser feito um trabalho muito apurado, porque para além da questão da cultura, eu penso que as pessoas não sentem, digamos assim, muito seguros, também disse isso, em investir nesta atividade. Eu não consigo compreender se isto aqui é algo que certamente não é natural, mas já experimentei isso com um extrato de um grupo de jovens que estão a frequentar a universidade num programa que temos. E a maior parte, a opção de trabalho é sempre o mercado formal. Ninguém quer fazer uma atividade própria para gerar rendimento, porque sente que é muito arriscado, ou sente que pode não ter capacidade de continuar. Então, parece que há muito receio nesse sentido. Se calhar isso pode não ajudar muito no futuro a gerarmos mais emprego nesse outro ramo, que não seja o Estado, por exemplo, que é lá onde a maioria vai. E não é o Estado, os funcionários do Estado que trazem maior rendimento às famílias. Eu acho que isso deve estar aprovado, não é? Porque é a minoria que está nesse setor, a maioria está mesmo nesse outro setor. Então, precisamos, se calhar, incentivar mais essa cultura financeira. E não só, creio que também os mecanismos de formalização da atividade comercial, a lei diz que já estão cada vez mais facilitadas, mas até aquilo que a lei enforça na prática é muito grande, né? Então, isso precisa ainda haver uma maior desburocratização de alguns desses serviços e também as pessoas conhecerem mais sobre os procedimentos para a legalização da sua atividade. Não sei se há mais alguém que tenha discutido a primeira opção, não sei. Sim. Chamou-me muita atenção quando apresentou-nos que o alimento bruto e atividade informal é 4 vezes mais do que o salário mínimo público. E fico encantado quando vejo que uma das dificuldades da economia informal é o rendimento, uma vez que é 4 vezes mais que o salário mínimo. Então, eu me pergunto, como podemos caracterizar e aonde podemos olhar esta dificuldade do rendimento baixo dentro da economia informal? Será que é nos suprir as necessidades ou aquilo que se ganha, aquilo que se ganha diariamente tinha de ser mais? Eu acho que isso é a resposta que tinha até. Nós queremos responder essa questão, vamos olhar para aquilo que são a pirâmide de Maslow, né? E a resposta está aí para a eu acho que aquilo que são os escalões de rendimentos mínimos do salário informal, aqueles mínimos diários, são claramente superiores àquilo que é o salário mínimo da função pública. Mas o facto de ser superior àquilo que é pago da função pública, não também de dizer que eu esteja satisfeito com aquele rendimento. São duas questões diferentes. O facto é que, não obstante eu estar a resolver a atividade informal, eu tenho um rendimento mínimo, aquele meu mínimo ainda é superior àquilo que eu tenho na função pública. Isso é o ponto. Só que, entretanto, esse mínimo, digamos assim, que é superior à função pública, não é suficiente, em alguns casos, para atender as minhas necessidades. Porque, vamos lá perceber, conforme eu vou gerando mais rendimento, as minhas necessidades vão aumentar, né? Eu acho que se eu tenho dois filhos, eventualmente o quê? 30 mil contas chega, né? Tendo em conta aquele dinheiro. Mas a partir do momento que eu tenho um terceiro filho, eu tenho uma mãe doente, um pai doente, já não chega. Então, quer dizer, é muito por aí, tá? Porque assim, não se ganha muito, mas o pouco que se ganha é melhor que o pouco que o governo dá em tipo salário mínimo. É para que se você entenda essa análise. Entre os mínimos, aquele mínimo é melhor. Tá? Só que esse mínimo não é suficiente. Depois não é contabilizado como tal, né? Exatamente. Yeah. Porque a pesquisa depois, depois também tem outro problema. A pesquisa traz esse dado. Temos que analisar. É. Tu mantens numa empresa, tu não recebes o salário aos detalhes. É isso. Até todos os meses está aqui. Quem ganha 30 mil numa empresa e quem ganha eventualmente 50 mil na economia informal, eventualmente, por ter maior capacidade de realização de despesa em termos qualitativos, porque enquanto um está a receber os 30 mil, o outro está a receber o quê? Aos detalhes. Então, 1000 quadras hoje, 5000 quadras amanhã, 10000 quadras depois de amanhã, não tem o mesmo valor do ponto de vista qualitativo, se não for o quê? Um bom gestor financeiro, e todos eles, a maioria deles não é um bom gestor financeiro, do que está a receber 30 mil. Porque é uma certa realização. Tu tens a ganhar os 5 mil quadros, mas ainda hoje tens a preocupação de levar comida a casa, de levar o lanche para a criança que vai à escola, perceber? O caderno. Então, aquele dia facilmente que esvazia-se da mesma forma que entra, da forma que sai. Então, ou com o facto dramático de que tu não consegues separar isso. Isto aqui é para o momento. Então, daí vem que muitos defendem, que apontam, que não estão satisfeitos. É por quê? Educação financeira. Ele ganha mais, mas ele não realiza o quanto ele ganha, porque da mesma forma que entra, da mesma forma que sai. Acho que tem uma questão que me dá até uma pergunta sobre. Talvez não relacionada à pesquisa, mas relacionada ao tema. E é, acha que o modelo que se quer utilizar para transição do mercado informal para o mercado informal é mais acertado, uma vez que, ao mesmo tempo que o Estado está a tentar fazer isso, está a sufocar muito algumas pequenas empresas, colocando impostos para essas pequenas atividades comerciais, e isto vai estar a provocar em alguns setores fechamento de algumas dessas atividades. Então, parece que é um dilema, que ao mesmo tempo que você quer formalizar, algumas estão a ficar desformalizadas ou a desmaiar, e embora. Eu não sei se tem algum comentário. Sim, relativamente ao modelo, Eu tenho que também com o modelo, né? Sim. Deve existir, né? Porque, pelo menos a nível fechado a sete portas. Se temos um programa como o PAP, não é possível avançar um programa como o PAP sem, por trás, ter um conjunto de iniciativas, digamos assim, para permitir que monitorar, quer dizer, e gerir o próprio programa, né? Depois ele levanta toda a questão, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que estamos a lançar o PAP, já há outras iniciativas que é de programas que é para definir a estratégia. E algo que só está pronto que no final do ano, eventualmente. Mas o programa PAP lançamos agora. Agora, eu acho que aqui temos dois pontos diferentes, né? Por um lado, temos a necessidade de formalização, ao mesmo tempo que há um esforço do quê? De garantir que algumas entidades que são formais, que muitos desses fornecedores, quer dizer, têm, estão legalmente estabelecidos, só que muitos estão fora das coisas fiscais, que não pagam impostos. Tá? É, do ponto de vista claro, o Estado ainda não mexeu nos impostos, o Estado está a tentar fazer cumprir a lei. Tá? Só qual é o problema? Se tu tens um conjunto de pequenos empreendedores, quer dizer, que têm as suas alvarás comerciais, todos legalizados, mas durante muito tempo habituaram-se a gerir, digamos assim, os seus negócios sem dar qualquer responsabilização ao fisco. Vocês percebem também que isso é um problema, quer dizer, até seu ponto estrutural. Tal. É lógico que se quando o Estado, quer dizer, decide que não, temos que recuperar essas atividades, estão lá, tendo avorado, gera sempre um choque. Porque o problema não está na intenção do Estado, isso é certo, porque se estão lá a ter um negócio, também tem que pagar imposto. Agora, se é muito alto, isso é uma discussão à parte, isso é um foco. Tá? Eu acho que se nós agora conseguimos aqui de recuperá-los, é um ponto positivo. Só que o problema é como vamos fazer isso. Acho que tem que existir um ponto pelo qual que essa necessidade de recuperação não leve, digamos assim, à desmobilização ou ao falecimento desses negócios. Eu acho que o problema está aí. Quer dizer, e mais uma vez, pega o quê? A questão também do processo que é transparência e também de como a gestão financeira desses pequenos negócios. Então, estamos a trazer, por um lado, as pessoas de mercado informal para a formalização, que é importante. E eu acredito que todos esses programas, em algum momento, vão ter que considerar que é isenção fiscal, porque muitas dessas atividades, no primeiro momento, vão ter capacidade de contribuição fiscal. Mas ao passo que, no caso desses pequenos negócios, eles têm capacidade de contribuição fiscal. Tá? Só que não há organização. Não há organização por um lado e por outro lado também, que não há vez assim, se deve ter de gerir isso de uma forma que nenhum dos lados caia para o lado. Tem que haver aí um equilíbrio. Eu acho que é mais ou menos por aí que o processo tem que ser gerido. Sim, obrigado, Alexandre, por dar com este instrumento, que eu acho que é muito valioso, que é realmente bastante interessante. E vou fazer um comentário de hoje. Me parece que, dada a importância que o mercado informal tem no país, parece que por isso é que a comparação aos gigantes parece que saiu um bocado. Porque estava a afetar uma cadeia de distribuição, de verdade, muito grande. Acho que esfriou. Se bem que voltaram os hábitos passados, já estão a voltar a vender na estrada, mas e parece que por isso que a comparação aos gigantes esfriou um bocado. Agora, um comentário que me parece dizer relativamente à questão do Baquipa, se calhar porque é que não vincou. Ainda ontem, nessa conferência que a IA está a realizar, no Museu, um dos produtores que eu conheço, especialista, Carlos Lopes, falava de que cerca de 60% da população africana não tem documentos. Nasce, cresce, depois morre sem nenhum documento. É. Me parece que isso também é um empecilho para que as pessoas formalizem, para as pessoas. Mas a sua atividade, Agora, a questão é aquela que o João Nunes falava. Eu penso que vai ser um grande desafio para nós, porque, segundo o pesquisa, a taxa de natalidade está acima de 3% por ano. Então, e eu olho para a massa, os filhos, muitas águas para fazer a licenciatura, estudar, eu não sei como é que vai ser essa questão. Mas próximos do ano vindo. Não tem emprego para tanta gente. Não sei como é que vai ser. Depois há uma questão assim, há muita gente a fazer licenciatura, depois tem o problema que é dos perfis, dos cursos, a questão do problema das competências das pessoas. E nós temos que perceber também, eu acho que do ponto de vista prático, eu diria até que vulgarizamos o termo ser licenciado. Tá? Muitas vezes nós temos que é de bons técnicos médicos para resolver o problema. Eu tinha um professor na universidade que dizia, vocês não precisam ser licenciados. Perder 4 anos de cidade vai ser um caixa num banco. E lógico que isso parece ser algo muito pejorativo, mas a questão é que ainda é que da simplificação. Não podes queimar 4 anos na tua vida para resolver uma atividade também que as tuas habilidades técnicas são mais importantes que as habilidades que é conceituais. E depois temos que perceber que a universidade é muito mais do que estar numa aula, um dia. Eu acho que um estudante universitário tem que ter a capacidade de querer resolver problemas e dar soluções. Então, isso é um problema sério. Já abriu uma pequena. O senhor Alexandre mencionou o problema do financiamento e aqueles programas que o governo lançou e logo fechou. Eu acho que tem razão que o financiamento está necessário para fazer um startup, para arrancar com um negócio. Mas aqueles programas que foram indicados como programas de microcrédito nunca tiveram realmente a intenção de recuperar as empréstimos. Todos falharam, porque o fundo final circulou, hein? Até quando o orçamento foi gasto, não houve nenhum retorno para a programa. E um pouquinho o mesmo problema com os bancos, hein? Os bancos que, mesmo os que tiveram programas de microcrédito, e até o banco. Eu acho que a intenção dos bancos, neste momento, foi para atrair depósitos. Pois, é isso. Porque o Banco Nacional está a oferecer uma boa juros sobre títulos do Banco Nacional. E com uma juro muito mais alto do que qualquer pessoa pode pagar para um empréstimo, são os bancos, as nossas informações ao longo dos últimos, parece que 3 anos, os bancos não estão a oferecer nenhuma linha de crédito. Mesmo os que têm títulos que têm propriedade, não ajudou, hein? Os bancos não tiveram interesse, porque não tiveram os títulos do Banco Nacional estava a ganhar 20-25% por ano e muito mais alto do que a próxima. So, de facto, quer dizer que a identificação do falta de financiamento é certo. Eu acho que qualquer mesmo micro empresa precisa comprar material para comprar alguma coisa para vender e é muito difícil aquelas programas que os bancos lançaram ou lançou ao longo dos anos funcionou porque o governo o Banco Nacional ofereceu realmente um fundo de garantia para cobrir qualquer perda daqueles bancos. E quando aquela linha de garantia acabou, os bancos perdem interesse em os seus programas. A única que está a funcionar é o Caixa Crédito ao longo dos anos. Porque o Caixa Crédito não está a depender, não está a depender sobre empréstimos do governo. Tem muita vez que nós olhamos os programas que o governo lança, mas nós não conseguimos perceber os instrumentos que estão a alimentar o programa. E quer dizer, e o meu receio é que com o PACO, que tem um programa extremamente importante, caiamos exatamente na mesma problemática. Porque os objetivos do PACO são claros, são extremamente positivos. Eu acho que a desconfiança está na capacidade de efetivação daqueles mesmos objetivos. Por que desconfiamos? Porque nós não temos conhecimento de que forma que ele vai ser alimentado. Quer dizer, quando eu estou a desenhar um programa, os objetivos estão definidos, mas quais são os planos de ação que vão alimentar o alcance daquele objetivo? Quais são os indicadores que vão ser otimizados para medir e onde assim a realização desses objetivos? Esse plano foi desenhado o quê? Com base em que diagnóstico? Essas informações nós não temos. Quer dizer, se eu defino que vou gerar, segundo o próprio projeto, cerca de 80 mil empregos diretos e aproximadamente 240 mil empregos indiretos. Que fatores vão ser desencadeados para gerar os tais 80 mil empregos diretos e que, consequentemente, vão dar vazão a 240 mil empregos diretos? São essas questões. Quer dizer, são questões micro. Quer dizer, então, eu não. E a desconfiança está aí. Até que ponto o programa vai se efetivar? Hoje o governo está preocupado, digamos assim, em entender ou definir uma estratégia para resolver o problema da economia informal. Mas essa estratégia ainda não foi definida, quer dizer, ainda está, digamos assim, está em concurso. Tá? Mas nós hoje temos o PAP. Então, o PAP está baseado em que estratégia? Está a perceber? Essa é a minha questão. Porque o PAP parece-me ser o quê? Um macro programa para dar solução, quer dizer, para criar 500 mil empregos, mas via quê? Capacitação, trabalhadores informais, né? Porque eles vão distribuir que cerca de mais de 40 mil kits, vão formar que mais de 15 mil jovens, bem fora. Tá, mas a verdade é que onde é que estava para ter esses jovens? Nós vemos que 3,5 milhões de trabalhadores informais têm idade que é de 15 a 24 anos. Então, isso para mim me preocupa, porque nós sabemos que a estratégia não existe. Tanto que não existe que em abril o Ministério da Economia quer lançar um concurso via que financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para quê? Para concorrer, porque para desenvolver uma estratégia de quê? De compreensão, para definição ou resolver o problema que é do mercado informal. Então, o PAP está baseado em quê? Então, isso me preocupa, porque os objetivos são muito bons. Até 2022, será que vamos ter isso? A diferença é que até esse ano tem que ter alguns fatores vão ser alcançados, mas com base em que estratégia? E é complicado. Facilmente as críticas vêm que não vai olhar no passado, pá, tivemos o BUE, o APEM, papá, para o jovem, todas essas questões. Então, essa é a problemática. Esse é o problema. Agora parece que as notícias dizem que vai estar alimentado com fundo de petróleo e o orçamento geral do Estado. No comunicado oficial, inicialmente que é o orçamento geral do Estado, os fundos do orçamento geral do Estado. Mas sabemos que com certeza que esses fundos eventualmente poderão não ser realizados na íntegra, tendo que fazer o contexto. Quer dizer, nós no orçamento revisado, quase 90% é dívida. Dívida e despesas com correntes. Né? Só 10% é que, como sei dizer, isso é um problema sério. Quer dizer, no próximo ano não será muito diferente. Tá? Porque nós estamos estamos num processo que é de amortização e ao mesmo tempo estamos que é a gerar nova dívida. Quer dizer, está o problema aqui do sobreendividamento. Obrigado. Eu recebi uma mensagem aqui de um nosso amigo da Itália que diz saudações, que era agradecer a iniciativa e dizer que para o formato de cooperação internacional para desenvolvimento e as ideias que têm a ver com incentivo à autoprodução de renda à luta das famílias é sem dúvida mais adequada. A educação económica, uma instrução séria ao mundo microempresarial e empreendedorial, pode no futuro constituir um bem para a economia. Antes de mais nada, gostava de parabenizar o que é que numa cidade chamada Vila Fernanda. E teve muita sapiência no momento em que ia na via flamengando os serviços. E quanto à questão do atentado de formal, bem, a atentado de formal, na verdade, eu encaro como uma faca de dois gumes, onde, por um lado, é um problema, mas, por outro lado, também é uma solução. Mas nós temos constatado as críticas que o Estado tem vindo a realizar. Olha mais para a atividade informal como um simplesmente problema. Porque, vimos a Operação Resgate e a Operação Transparência pareceu mais um combate ao pobre e uma forma de incentivar mais a pobreza. Mas, na verdade, vamos pensar, se todo mundo achasse que o Estado é a única entidade que deve conceder emprego, como é que o Estado iria conseguir resolver esses problemas? Então, nós vimos que a verdade, a Operação Transparência e a Operação Resgate, na verdade, os objetivos foram bem traçados, mas não se levou em conta a caracterização do angolano. Porque os nossos programas, muitas vezes, são elaborados, mas sem ter em conta da forma como o angolano vive a vida. O modo de viver do angolano é muito diferente. O angolano é daqueles que tem uma característica que entende que o dinheiro, por exemplo, o dinheiro é bom no meu bolso. Eu tenho meu dinheiro, sempre que eu quiser utilizar meu dinheiro, então tem que estar disponível. E qual é o grande problema das nossas instituições bancárias? A partir do momento em que um funcionário passa a trabalhar no banco, aumenta a vaidade. Ele sabe que esse dinheiro, alguém, se uma pessoa está ali e tem o dinheiro no banco, porque essa pessoa primeiro trabalhou, então precisa de ter o seu dinheiro a tempo e hora, para efetivamente dar seguimento à sua atividade formal e informal. Agora, seis vezes faço depósito de um valor. Faço depósito de um valor. E quando você quiser levantar esses valores, não tens acesso. Então, as pessoas vão perdendo credibilidade. Nós sabemos que uma vez que você perde a confiança de um cliente, de um consumidor, você perde tudo. Porque você depende do cliente. Mas o cliente tem, hoje em dia, tem várias opções. Quando você não vai bem em conta a expectativa do cliente, automaticamente ele procura outras alternativas. E dentro do meu colega, precisamos da palavra de Jorge. A ideia-chave qual é? Sim. Quer passar a mensagem? Eu gostava que desse esclarecimento, quais são as políticas que o Estado deve adotar, que é para dinamizar as suas políticas, as políticas monetárias e as políticas fiscais, né? Perante este clima de recessão que nós estamos a viver. O enquadramento do ponto de vista formal e informal, nós temos muitas empresas que são do âmbito formal, mas exercem uma atividade informal, indiretamente. Gostava de. Obrigado. Pastor, deixa-me só, permita a pessoa já dar duas pessoas, palavra mais a duas pessoas e depois pode. Sim. Então, eu também queria começar por dizer que eu apreciei a forma como o Alexandre fez a explanação, né? Os resultados do estudo. Uma das coisas que me interessou tem a ver com constataram sobre o déficit de conhecimento e informação sobre finanças por parte dos operadores informados. Falou que a situação era venenosa. Parece que há situações em que as pessoas não conseguem fazer distinção entre o que é despesa e o que é receita. Né? Isso põe em causa, sobretudo, a sustentabilidade dos negócios. E veja que estamos a falar de um estudo de 2015. E hoje, em 2019, parece que a situação da inflação e da crise é mais atuante. Penso que muitas pessoas que estão ligadas ao mercado informal nessa altura fazem um exercício muito grande para manter os negócios. É uma situação muito preocupante. Na tua opinião, como é que poderia se reverter isso? Portanto, ajudar essas pessoas que estão no mercado informal a adquirirem mais conhecimento e informação sobre gestão financeira. Como é que podemos fazer isso, já que agora a necessidade é maior? Deixa eu ver se no início, eu acho que... Deixa eu, por favor, desculpa me cortar. Anote só as questões, passa a palavra antes. Um pouco só mais alto para nos permitir aqui ouvir. Essa questão da diferenciação das atividades entre homens e mulheres no setor informal, de que forma leva mais à questão da desigualdade de género? E é também um pouquinho interessante, porque os homens agora já estão a realizar atividades que supostamente são femininas, a questão dos homens que levam as unhas das mulheres. Não é mais a diferença. Vou começar na outra, mas é primeiro, acho que é mais importante. Relativamente a essa questão, hoje, quando falamos da informalidade, não tem como falar, acho que, do problema do género, né? Porque a informalidade em Angola, pelo menos no início, é essencialmente porque é feminino. Eu acho que está a mudar muito. Então, toda qualquer política para o problema da informalidade vai até ter sido que é a questão do género. E acaba por sair da marca. Nós vimos os resultados. A maior parte dos homens tendem a estar aqui, naquelas cidades que é mais especializadas. E para ser sincero, se nós hoje quisermos resolver o problema da informalidade, é muito mais fácil e prático nessas atividades que é especializadas. Por causa da natureza. Da natureza. E ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais preocupante. Porque a solução, quer dizer, por um lado atrás resolver o problema, vai resolver parcialmente o problema da informalidade, mas por outro lado que é, vai harmonizar ainda mais que é. As diferenças que é de género. Por isso é que é aquilo que eu disse no início do ano, ao longo da exploração. Foi muito mais fácil os taxistas, os motoqueiros organizarem-se do que, por exemplo, no mercado, dizer, as mulheres organizarem-se. Isso é extremamente complexo. Eu acho que isso também foi uma das razões que fez com que a operação falhasse. Porque aquela atividade é tão incipiente, tão débil, que qualquer coisa que tu faças que seja mal percebida, ainda que a intenção seja boa, se não for devidamente compreendida, estás a ver o limite que é. A galera, aquela pessoa não tem o que vender. E foi o que aconteceu. Se hoje observamos que a opção ajudada afrouxou um pouco, é por conta disso. Porque percebeu-se mesmo que estávamos mesmo a tirar o pão às pessoas. Tá? Porque os taxistas também, hoje também, quiser, foram imutados, mas eles não deixaram de fazer os seus serviços de táxi. Estás a perceber? Não, aquela pessoa que está aí a vender, qual é o que estava a acontecer? Era que a pessoa jogada que era multar, receber tudo, acabou. No taxista que tu vais dormir, que vais passar uma multa, mas no dia seguinte ele está na estrada. Aquela senhora que está com a sua na cabeça, se tu tirar aquele produto, não tem mais outro produto. Porque ela tem que vender aquilo para tirar a comida de casa e ao mesmo tempo que vai comprar o produto do dia seguinte. Então, isso é extremamente complexo, extremamente complexo. Por isso é que, se nós olharmos agora para todas as experiências, nesse tipo de casos, o que se faz mesmo é municipalizar mesmo as praças. Tá? Isso tem que acontecer. E eles já pagam, nas praças, as pessoas já pagam taxas. Só que as pessoas não veem o retorno dessas taxas que são pagas. Porque em Fernando existe em qualquer parte do mundo, só que em algumas partes está organizada. Então, aqui quer-se organizar isso, só que eventualmente as boas intenções da operação arriscada, eu acredito lá que não foram suficientes, não foram bem geridas, né? Porque nós temos outros problemas, nós temos problemas para resolver, mas muitas vezes as pessoas que estão efetivamente à frente no dia a dia para resolver o problema não estão preparadas para resolver o problema. Quer dizer, não há aquele chamar aquela pessoa para a consciência, para a conversa. E, quer dizer, é mais ou menos nesse sentido que agoniza mais a problemática do género. Agora, relativamente à questão da educação financeira, aquilo que eu disse, né? Rádio não funciona, televisão não funciona, flyers não funciona, é mesmo catequese. Era bom, porque sabem os jesuítas, da mesma forma que os jesuítas evangelizaram a colônia cristã, tem que dizer, é um catequese. Mas catequese, como é que é assim? Não lembro, alguns anos atrás, no problema da alfabetização, o Ministério da Educação Social, o Ministério da Educação, associou-se que igreja, quem teve a grande parte da responsabilidade de quê? De reduzir o nível de alfabetização a foram as igrejas, em parceria com quem? Com o governo. Estão agora. Mas como é que eu vou que medidas políticas que econômicas e não? Monetárias e fiscais. Para. Olha, a colocação já está bem. Não desenvolve mais. Não, eu sei se políticas econômicas monetárias que é para resolver o problema da informalidade, o problema da crise no país. É o que está confuso. Bem, assim fico meio perdido. Não, não, segundo. Mas só achei um padrão relativamente à questão do mercado nacional. Se você tem fiscais, políticas, é assim, quando falamos da questão do problema da informalidade, tentar encarar aquilo como um problema de política econômica, acho que, quer dizer, não podemos encarar nem a questão de política econômica, nem política monetária, porque é uma questão social, quer dizer, é uma questão de política social. Né? Por isso é que é isso. Se nós queremos resolver o problema da informalidade, não temos que, seriamente, ver que o Ministério da Ação Social tem que estar lá dentro. Tá? Porque o que gera lá está a gerar rendimento, né? Mas não existe, digamos assim, uma política econômica, ou digamos assim, uma política monetária, que se eu fizer isso, estou a gerar vantagem, não. Porque o máximo que eu posso fazer monetariamente é criar condições para quê? Do ponto de vista monetário, que os bancos, digamos assim, estejam, digamos assim, mais propensos a incentivar e sustentar, digamos assim, até de formar. O exemplo clássico aqui que nós temos era o Banco Postal. Né? Por que nós chamamos de Banco Postal? Era um banco que estava muito próximo, digamos assim, das informais. Quer dizer, tinha uma grande parte das suas quiosques que estavam usando o quê? Nas praças, tudo mais. Isso depois, qual era a grande vantagem? Quer dizer, numa mesma modalidade de negócio, ele conseguiu trazer esta realidade. E naquela altura, eu me lembro, quer dizer, acho que já tive vários debates e apresentações com o membro do Banco Postal. Eles estavam com um dilema, porque a forma como eles estavam estudando o negócio, quer dizer, claramente eles estavam a ir captar clientes no mercado informal. Tá? Mas como foi possível fazer isso? Porque, sinceramente, do ponto de vista daquilo que são o BNR, assim, permitiu, quer dizer, deu condições naquela altura que o banco efetivamente conseguisse ter essa abrangência. Nós também temos outras realidades. Eu estava lá que o banco só que estava nos dois segmentos. Tá? Estava nos dois segmentos. E grande parte dos seus clientes, mais de 250 mil clientes, eram clientes vindos diretamente do setor informal. E tinha um impacto forte. Vocês verem quando o banco foi encerrado, quer dizer, vimos aquilo que aconteceu no ano, né? A população ficou, digamos assim, em choque. Mesmo na zona do Benfica, onde tem uma atividade muito forte. Agora, do ponto de vista econômico, se nós vermos política. Falta de liquidez, por um lado. Mas liquidez de quem? Entre funcionários, ou seja, entre as pessoas que exercem essa responsabilidade. Um lado, em algum momento eles sentem que não há liquidez. Então, como é que o Estado pode intervir? Não, mas aquilo, o padrão disso, o que nós vemos no passado? O Estado interviu no mercado que era injetado o dinheiro, só que o dinheiro não circulou. Né? Por isso que temos que programas como o BEM, para o jovem, para o BEM, o Estado injetou o dinheiro, mas não houve cuidado que é de garantir para quem vai esse dinheiro e se esse dinheiro volta. Tá? Esse é o grande problema. Por isso é que, e depois eu dei o exemplo do Quixote, que isso funciona no Quixote, é aquilo que está acontecendo no Quixote, o dinheiro está a circular. Agora, só que o problema é o quê? O Estado que teve essas intenções. Agora, se nós pensarmos bem, em que momento do tempo todos esses programas surgiram? Legal. Exatamente. Está a perceber? E por mais que eu tenha boa vontade, a partir do momento que eu lanço programas tão importantes como esse, em ambos da natureza, com muita facilidade percebe-se que aqui é outra coisa. Está a perceber? Não estamos aqui finalmente para resolver o problema. E aí é que está, quer dizer, em vez de atrairmos que aqueles que efetivamente que são os mais necessitados, são outras pessoas. Eu acredito que no dia que tivermos a coragem de fazer um relatório completo sobre aqueles que foram beneficiados do bem para o bem, eventualmente vamos ter surpresas não muito boas. Tá? Quer dizer, e essa é uma verdade que tem que ser dita. Eventualmente vamos ter surpresas não muito boas. Eu penso que aqueles que efetivamente precisam do dinheiro não são as pessoas que têm acesso. E uma das razões foi dita aqui, as pessoas não têm documento, não vão mais deles. Tá? Mas é preciso passar aqui a mensagem que, pela forma como as coisas correm na economia, não se pode estar de acordo que nós vivamos com esse modus vivendi. O facto é deteriorante, faz mal à saúde, as condições higiênicas, às vezes quando se vende, como disse o professor Fernando Heitor, quer dizer, parece que esse modo de viver está fazendo parte da nossa configuração social e cultural. Que não pode. De modo algum podemos aceitar isso, que não, de facto, é uma forma de sobrevivência humana das pessoas para terem rendimentos, para alimentar as suas famílias, mas o modo como se faz isto devemos estar todos de acordo que tem que mudar. Não pode continuar dessa forma. Agora, há aqui uma questão que alguém coloca, que diz que não será que essa atividade informal vai cada vez surgindo mais devido à fragilidade e incapacidade do setor formado, do Estado, de uma forma geral, em resolver alguns problemas básicos da população. Eu dou um exemplo. O cidadão não tem documento. Dificilmente ele vai conseguir entrar nesse setor formado. Diz que o custo de vida é muito alto, até mesmo aquele que está no setor formado quer sair para ir fazer um terço das pessoas que estão lá. Só coloca exatamente essa reflexão. Não será a incapacidade e a fragilidade do Estado em resolver esses problemas que também gera essa situação? Bom, é só uma reflexão que alguém faz aqui. Eu vou passar a palavra aqui ao jovem André, a Diana, a Elmo, e depois aqui ao colega Lemos. Comentário do nosso internauta. Sim, sim. Comentário dos internautas. Sim, como queremos conhecer, então, talvez a minha pergunta pudesse explicar como é que as três cidades, Luanda, Benguela, Capemba, se forem metrópoles, porque não considerou, não fez o estudo nas seis primeiras? Nós queremos falar da Benguela Cabinda, porque eu acho que se nós queremos falar informalidade, é essencialmente um problema urbano, né? Porque é assim, nós não vamos querer discutir informalidade, por exemplo, no interior, por exemplo, do Banco Cubano. Né? Informalidade é um problema urbano, porque são pessoas, sabe, que estão muito fora das grandes metrópoles. Agora, se lembra, quer dizer, Luanda e Benguela são as maiores cidades. Agora, a ideia de Cabinda foi porque a ideia era até, digamos assim, alguns elementos do norte do país, né? É porque a Cabinda também é uma província peculiar, né? Quer dizer, está uma província rica em petróleo, quer dizer, e tem um custo de vida muito alto, né? Muito mais caro que Luanda, claro. Então, seria tentar perceber lá com essa problemática. E a questão também da desigualdade, tá? Porque a Cabinda é uma província muito rica, mas é das províncias mais desiguais que nós temos no país, tá? Em que grande parte da população é mesmo empurrada para a informalidade. Só para você ter uma ideia, enquanto em Luanda e em Benguela, em termos gerais, todos os trabalhadores informais, digamos assim, tendem a estar mais satisfeitos com os seus rendimentos, em Cabinda não. Tá? Quanto maior for a distância do trabalhador informal dos principais focos urbanos, das cidades, menor é a sua satisfação em relação aos rendimentos. A satisfação de quem está em Luanda é maior, particularmente de quem está em Benguela, em Cabinda, E a satisfação de quem está em Benguela é maior do que quem está em Cabinho. Isso quer dizer que se nós formos, por exemplo, para Kwanza Sul, Malange, Kwanza Norte, quer dizer, aqui vai ser mesmo encascado. Tá? Quer dizer, e foi mais ou menos nesse sentido. Por um lado, é que captar os processos centros urbanos, do outro lado é que a questão que é na perspectiva da riqueza. Tá? Se for das Londres, vais ter que ter praticamente o mesmo comportamento que tu tens em Cabinda. Tá? Quer dizer, porque a desigualdade é tal, é tanta. Depois isso acontece porque há aquela que é deslocação de recursos que é desses centros do país para a capital. Que, consequentemente, quer dizer, se até a atividade informal lá é menos boa, quer dizer, não é suficientemente que atrativa, e depois aí vamos perceber que é porque também que muita gente, ainda que não tendo que habilitações, tem que vir que é para Luanda. Quem são os Fukuapás? São os Luandos. A maioria é de Luandos. Está a perceber? Quem são os marceneiros? Quem são os marceneiros? A maioria é do norte do país. Os mecânicos. Está a perceber? Quer dizer, são essas questões todas. Estão todos na atividade informal, mas reconhecem que há muito mais possibilidade de se gerar riqueza tanto em Luanda. Quer dizer que os resultados dessas três províncias refletem aquilo que se passa no país. É lógico que o que eventualmente e a intensidade que vai variar que é, em função da concentração. Aquilo vai ser encascado. É nesse sentido. Então, se eu tivesse funcionar as três primeiras, não conseguiriam, por exemplo, observar só o leste do país. As três principais cidades do país não estão lá em cima. Está a perceber? Aí vem as coisas de Cabinda, por exemplo, os Aires, as Lundas, o tal, também o Mochico, né? Tem uma dimensão muito grande, mas quase que não tem população. Está aí nessa perspectiva. Ah, ok. Obrigado, doutor. Falámos tanto da questão que tinha a ver com a economia informal. E eu acho que este ainda é um problema social que vai, se calhar, prolongar durante muito tempo. Aliás, os grandes países até hoje não conseguem, eu não devo combater, porque combater é um termo muito drástico, extremista. Digo, se calhar, mitigar. Né? Nós estamos a seguir a esses passos de novos governos, de novas mudanças por ali fora. E se calhar, olhando um pouco nas políticas sociais públicas que já falharam no passado, que nós acabamos de criar aqui como ProJovem, como o Invest, e alguns microcréditos, enfim. E agora surge lá os PAP por ali fora. Bem, eu acho que é muito complicado se calhar dizermos que as nossas políticas públicas vão resultar certo ou positivo em pouco espaço de tempo. Porque esse PAP de 2019 até 2029, né, está a se enquadrar dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, mas se olharmos naquelas políticas que falharam, também estavam dentro do Plano de Desenvolvimento 2013-2017, mas infelizmente até hoje ninguém consegue fazer um balanço para dizer onde é que nós passamos e onde é que nós chegamos. E nós temos uma taxa de crescimento anual de 3,3% no Portugal. E temos de facto um casamento entre a taxa de crescimento anual e a taxa de desemprego. Nós tivemos a taxa de emprego nacional de 24% em 2014 no censo. E hoje o IDREA já nos fala de uma taxa de 28,8, quase 29. Então quer dizer que a taxa de crescimento está de mãos dadas com a taxa de desemprego a nível nacional. E nós temos um nível de investimentos ainda muito, muito pobres para mitigar o problema da economia informal. É preciso de facto estruturar, João Domingos disse muito bem, eu também concordo com o João Domingos. É preciso estruturar, é preciso sistematizar, é preciso organizar o setor informal da economia. Quem está a fazer a economia informal tem que estar ligado, tem que contribuir para o produto interno bruto, isso é o discurso. Mas surge, de certa forma, a operação resgate, que hoje, entre parênteses, fala de um mini fracasso, né? E há quem diga que até foi dar uma cabeçada na faca. Mas eu não acho isso, porque tem resultado já para tudo bem. Apesar de ter existido ao longo desse período, acho que a operação resgate começou 5 de novembro, até agora em 6, 7 meses, apesar dos pesares, aspectos negativos que surgiram, com a morte de algumas ovelhas, enfim. Mas tudo isso, fundamentalmente, também porque não houve diálogo social com os operadores informais. Alguma coisa falhou, não houve catequese. Porque até os próprios implementadores, que é o Ministério do Interior, as administrações e a fiscalização, não estiveram por dentro do espírito da coisa. Eu estou lembrado que eu acompanho muito também isso, estou nessa área me informando, faço alguns trabalhos nisso. Eu estou lembrado que antes do início da Operação Resgate, havia polícias a fazerem passar a informação. O período de comunicação foi muito reduzido, mas de uma forma intimidatória. Né? Passava o patrulheiro atrás dos motoqueiros, os motoqueiros já estavam a correr antes da prática da Operação Resgate. Mas lá vinha o agente no patrulheiro, o megafone, a dizer: olha, vamos começar com a Operação Resgate. Se não se organizarem, vocês vão ver. Quer dizer, isso é um paradoxo. Queremos organizar, queremos estruturar o setor informal, mas antes, pelo contrário, em vez de envolvermos diretamente os operadores informais, nós estamos ameaçados. Então, quer dizer, ele fica com medo, não é? De enfrentar, sobretudo, as instituições públicas, por um lado. Resolver medidas sociais com medidas policiais. Exato. E temos outra situação, que é a teoria legalista, que tem um problema sério. O indivíduo, por vezes, até pode ter o documento, mas para poder legalizar a sua empresa é uma outra dor de cabeça. Questões burocráticas, enfim, tem que estar a acordar, quer dizer, à madrugada, por aí fora. Eu acho que, mesmo recorrendo a essas políticas um pouco frágeis, não é hoje que nós vamos ver alguma coisa. Desculpa, se eu contar, até agora, achar uma possibilidade de formalizar o seu negócio online, não sei, mas acho que tem que ter uma estratégia também de simplificação, né? Que seja acessível a todo mundo e a todos os níveis, né? E essa estratégia era o BUE, né? Exato, exato. Estava o BUE, estava o apresentador nas praças, eu me lembro que o primeiro posto foi no quilômetro 30, né? Exato, aquilo lá tinha um posto, sim. Posto. Ali no BCI tinha ali um posto. Sim, sim, exato, exato. Agora, eu acho que apostar na agroindústria provavelmente seria a porta de saída para exatamente tentarmos mitigar um pouco o setor informal econômico. Porque o país já gastou tanto dinheiro nessas políticas que fracassaram, mas infelizmente, como o André disse muito bem, as pessoas continuam a se concentrar nos meios urbanos. Por quê? Porque não foram criadas condições no interior, ali onde devíamos ter, se calhar, as melhores unidades de produção para atrair maior empregabilidade, ali onde devíamos ter algumas indústrias, que não existem, aí onde devíamos, se calhar, fazer com os jovens que estão a sair de Benguela, de Malange, virem para aqui para serem mototaxistas, deveriam, se calhar, estar enquadrados nessas empresas ao nível local. E, se calhar, seria um crescimento enorme das comunidades rurais também. Hoje nós estamos a ver um desequilíbrio enorme, porque as taxas da economia informal estão exatamente no meio urbano, porque é um problema do meio urbano, não do meio rural. Então toda a gente vem para aqui, né? Tu, com uma arca, tens um negócio feito, né? Coloca aí dois baldes às 4 horas, até às 5, coloca no saco e estás a vender. Quer dizer, o maior volume de dinheiro circula a nível da cidade de Luanda. Então ninguém quer sair de Luanda, ninguém quer sair de Benguela, ninguém quer sair de Cabinda, do centro de Luanda, para ir para o interior, porque não há, se calhar, as condições atrativas para as pessoas poderem voltar para o meio rural. Uma questão também importante, que foi uma variável que o André apresentou ali, Alexandre, aliás, apresentou ali, é a questão que tem muito a ver com o domínio do negócio, a formação das pessoas, e sobretudo. Eu vi ali os resultados que o André apresentou, não são muito diferentes dos resultados que o trabalho que eu também, aí há cerca de um ano e tal, fiz no quilômetro 30. As senhoras têm problemas, de facto, de saber se ganhou ou se perdeu, porque não tem formação em negócios. Ele diz que eu ganho porque faço o que esquilo, senão não devia ficar aqui. Ele vende um produto, não sabe se ganhou ou se perdeu, vai comprar um outro. Quer dizer, vai acumulando, compra feijão, compra milho, mas não sabe se no feijão ganhou ou se não. Então, quer dizer, são questões que, de certa forma, são preocupantes também. E acho que é ali mesmo onde está a base de sobrevivência das pessoas. Não tem como, se ganhou, se perdeu. Mas sabe que no fim do dia vai levar alguma coisa para casa. É, exatamente. Eu ganho. A satisfação é essa. Exato, exato. Outra situação, se calhar, é formação profissional. O André disse muito bem. Não são diplomas, se calhar. O Alexandre fez uma referência muito boa dessas questões de formação, porque o país não se faz com licenciados, faz-se com formações profissionais, com empregos rápidos que aparecem por aí nas esquinas, por ali fora, em pequenas empresas, nas médias pequenas empresas, para poderem crescer. Porque enquanto, se calhar, não estou a desencorajar aqui os jovens que estão a estudar, mas vai ser uma prática, uma verdade que eu tenho, uma experiência que de facto eu vivo. Hoje é mais fácil o indivíduo que tem um curso de mecânica, de eletricidade, de construção civil, conseguir se encaixar numa empresa, do que exatamente nós que temos os diplomas, porque fica difícil. O que é que acontece? Eu vejo, por vezes, em Viana, jovens com diplomas andarem de empresa em empresa para ver se é emprego. Mas o eletricista, ele chega no mesmo dia à tarde e diz, olha, vem a mapa para começar a trabalhar. Então, eu acho que para além da nossa licenciatura, nós temos que tentar olhar um pouco naquilo que é rápido, né? Fazemos também um curso complementar de formação profissional, para começarmos a tentar ver se a partir daqueles cursos conseguimos nos encaixar. A título de exemplo, estou a terminar. A título de exemplo, eu conheci um senhor que começou a trabalhar no Ministério da Agricultura como jardineiro, mas ele era licenciado em Direito. Ele começou como jardineiro, mas depois deu-se conta que ele era licenciado em Direito. Depois de 2 ou 3 anos, ele começou a funcionar na área de formação da sua licenciatura. Portanto, era só isso, João, já tenho secretário para fechar. Alexandre, obrigado. Parabéns por essa lutada. Alexandre, quer fazer algum mais comentários? Não sei se quer. Não, eu acho que, só para reforçar aquela questão da formação profissional, por que eu insisto muito nisso? Eu devo a experiência de estudar no Reino Unido. E eu pude perceber lá como é que o sistema funciona. Eu acho que todo mundo faz o ensino médio, né? Mas nem todo mundo tem a competência para ir para a universidade. Mas o sistema em si só está criado que é para aquelas pessoas que não têm competência para ir para a universidade, vão para o ensino técnico. E qual é a grande vantagem do ensino técnico? Eu percebi lá, isso também acontece muito na Alemanha. Grande parte das pequenas e médias empresas que existem, os donos e os trabalhadores são pessoas que são formadas no ensino técnico. E nesses serviços mercantis, eletricista, canalizador, tudo. E as pessoas que conseguem fazer a sua vida e conseguem sustentar os seus negócios. Tu hoje vês, vieram as centralidades, as grandes centros urbanos, o que mais tens são todas agora os outros esse tipo de serviços. São todos os jovens. E todas as que fizeram esses cursos técnicos. E estão fazendo a sua vida. Estão a conseguir ter as suas residências, sustentar as suas famílias. Quer dizer, que a solução está mesmo aí. Esses 3,5 milhões, quer dizer, muitos deles estão a fazer esse tipo de atividades. Quer dizer, e por um lado, e final de um mês, conseguem, quer dizer, fazer muito mais dinheiro com o licenciado, está numa função pública, num banco, né, que é sempre tal, 200 mil por ano. A diferença tanto que é no colarinho branco, né, no feeling, na sensação de que estou bem apresentado. Então, isso é o que está a faltar. E depois, qual é o problema aqui dos perfis? Quando formos as nossas universidades, passando a trazer dos cursos. Cursos humanos, minas, gestão, turismo. Quer dizer, são cursos necessários, mas que não atendem efetivamente às necessidades do país. Mas precisa de técnicos. E mais utilidade. Eu tenho uma conclusão pessoal. Eu acho que esse problema da economia informal tem sobre ela uma questão estruturante muito grande. É preciso olhar para outras variáveis para além só da economia informal, porque muitos são aquilo que o termo que é usado, cidadãos economicamente ativos, conseguem ter rendimento para manter as suas famílias, pagar alguns serviços, mesmo escolas dos filhos. Mas é que sobre ele ou à sua volta existem N situações adversas que lhe tornam pobre e incapaz de continuar com a atividade. Por exemplo, a pessoa tem o rendimento de um negócio, mas vive num bairro precário, que não tem energia. Ele, para viver, tem que comprar gerador, pagar combustível, não tem água. ele gasta mais dinheiro do que alguém que vive, por exemplo, no Tabatona, desculpe dizer, porque ele tem que comprar, agora que a água está mais cara ainda. Tabatona também tem chafariz, sim. Ele tem que pagar por um 20 mililitros de água, 40 mil, quanto quer dizer. Essa pessoa podia ter, com o rendimento que tem, fazer a vida, mas não consegue. E isto, como diz o jurista, mutantes mutantes, aplica-se também para os que estão no setor formal. Só para aclarar. Tem o rendimento, mas há outras situações adversas que não dependem muitas vezes de si, que afetam a qualidade de vida. Eu acho que para mim a situação é macroestrutural, não é só uma questão. Sim, por isso é que eles também apontam que é um problema de infraestrutura. Exatamente. Agora, voltando à questão das polências, da licenciatura, formação técnica, eu penso que o país ainda tem um déficit em qualquer área. Só que nós ainda não valorizamos. Eu penso que o nosso país precisa de ser sólidos e psicólogos. Se as nossas escolas tivessem esses psicólogos para fazer acompanhamento dos estudantes, se tivessem antropólogos como eu, nosso amigo capitão, e aproveitar. E eu penso que, se calhar, e mesmo projetos como esse, que tem um pé, um pato, deviam envolver, né, vários saberes para que a estrutura fosse mais sustentável. E eu penso que o país ainda precisa, de fato, dessas coisas. Nós precisamos ter, se calhar, aproveitar melhor. É isso. Não é para desencorajar os colegas. Mas vamos aprender mesmo, né? Sim. Aprender bem, saber fazer. Aliás, os outros que aprendem mesmo, depois estão até a cara lá do serviço para o empregado. Então, mas eu vou já para fechar, sei que nós já temos compromissos de cada um. Vou dar a última palavra ao Alexandre para fechar, se tem alguma conclusão geral, ou se estamos mesmo no desespero. Ou temos um horizonte mais otimista para daqui a curto ou médio longo prazo em relação a esse setor? Vou dar a última palavra para o senhor. Acho que concluir essa problemática. O senhor associa o que é que achou dos momentos? Eu acho que concluir essa problemática será, acho, muita prejudicial da minha parte, porque isso é um problema muito sério para isso, para ter sempre aqui alguma conclusão. No limite, é apontar caminhos, né? Fazer isso, sabe que isso vamos discutir aqui ao longo dessa tarde. Eu acho que o mais importante a ser feito, eu acho que atividades como essa, então, no sentido, permitem que as pessoas que exporem suas opiniões e avaliar, digamos assim, aquilo que está a ser feito. O que me entristece é que nós temos tanto para contribuir, mas muita pouca coisa para avaliar em concreto, está a perceber? Porque nós estamos a discutir, hoje há um estudo. Mas a ideia, tipo, é trazer contribuições que sejam significativas para o governo, sobretudo aqueles projetos, aqueles instituições do governo. E temos tão pouca informação por parte do governo daquilo que são esses instrumentos, que temos muito pouco espaço para contribuir. E isso, quer dizer, fica difícil ter qualquer conclusão, expectativa. O que nós esperamos e o que eu espero é que seja efetivamente, quer dizer, culpado e que todos esses projetos, quer dizer, alcancem os seus objetivos. Mas eu gostaria de poder estar numa situação de avaliar e quantificar a tal estratégia que está por trás desses objetivos. Porque há muita gente com vontade de contribuir para isso. E não temos informação suficiente de que forma o governo está a definir os seus objetivos. Eu acho que eventos como esse, claro, eventualmente permitem que ajudar a refletir e partilhar mais informações. Na verdade, estamos aqui a partilhar informações e queremos que as pessoas que realmente estão a tomar a decisão partilhem as suas estratégias do ponto de vista concreto, né? Só aí estaremos a fazer uma contribuição efetiva. Acho que essa é a principal mensagem. Muito obrigado e uma salva de palmas para a